Desde o dia que você se foi, meu coração perdeu a paz. O tempo até tentou me curar, mas essa falta só aumenta mais. Cada esquina que eu passo tem um pedaço de nós dois. O vento sopra o seu perfume, eu lembro do que fomos depois. É a saudade de você que nunca acaba, uma ferida que o tempo não apaga. Te procuro em cada sonho, em cada madrugada, mas só encontro o silêncio dessa estrada. Tantas noites conversando ao luar, promessas que o destino apagou. Mas dentro de mim nada mudou, ainda sinto o seu olhar. Cada música que toca faz meu peito acelerar. É como se você voltasse só pra me abraçar. É a saudade de você que nunca acaba, uma ferida que o tempo não apaga. Te procuro em cada sonho, em cada madrugada, mas só encontro o silêncio dessa estrada. Tantas noites conversando ao luar, promessas que o destino apagou. Mas dentro de mim nada mudou, ainda sinto o seu olhar. Cada música que toca faz meu peito acelerar. É como se você voltasse só pra me abraçar. É a saudade de você que nunca acaba, uma ferida que o tempo não apaga. Te procuro em cada sonho, em cada madrugada, mas só encontro o silêncio dessa estrada. Se eu pudesse voltar no tempo, te diria tudo que guardei. Mas agora só me resta o vento e a saudade que eu não superei. E a saudade que eu não, não superei. Meu coração por você sempre chama. Se pudesse voltar no tempo, te diria tudo que guardei. Mas agora só me resta o vento e a saudade que eu não superei.